Atenção para o top de 5 segundos. Está começando agora, pela maior rede de rádios do país, o programa Culto Brasil, com pastor Hélder Rodrigues, direto da Igreja Presbiteriana Manancial, em Brasília. Culto Brasil, mais uma distribuição exclusiva da Rádio Estúdio, para a sua emissora. Graças e paz, Senhor Jesus, Igreja. Sejam bem-vindos na casa do Senhor. Que você possa prestar um culto de adoração a nome daquele que é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Feche teus olhos. Erga o seu coração na presença do Eterno. A palavra do Senhor diz para nós apresentarmos ao Senhor um culto de ações de graça com alegria no coração. Nós estamos diante do Rei de toda a glória. Levantai, ó portas, os portais, para que o Rei da Glória entre. Chame o nome de Jesus. Adore o nome de Jesus. Bendiga o nome de Jesus. Nós queremos pedir uma bênção especial àqueles que nos ouvem pela rádio. Que o Senhor possa se manifestar a cada um de nós. Bendito, magnificado, exaltado seja o teu nome, Senhor. A tua noiva diz: vem. Você pode dizer isso? Vem, Senhor. Vem, Jesus. Venha sobre minha vida, sobre a minha família, sobre a Manancial, sobre o Distrito Federal, sobre esta nação. A tua palavra diz que nos fins dos tempos o Senhor encheria a terra da tua bondade, porque sempre o Senhor separa um rebento, povo que não se dobra a Baal, um povo lavado e remido, que é fiel até a morte. Ache em nós isso, Senhor. E se nós não estamos nessa dimensão, nos coloque, Senhor, neste patamar. Nós queremos elevar o nosso coração, a nossa esperança, a certeza, Senhor, que a despeito de dias maus, nós não somos guiados por vista, nós somos guiados por aquilo que vemos, cremos, melhor dizendo. Então nós pedimos, Pai, que a tua presença poderosa nos encha, Senhor, levando-nos, Senhor, a viver pela fé, a desbaratar as obras do inferno, a destronar todo sofisma que se levanta, toda pretensão e todo sofisma que se levanta contra a verdade de Deus, elevando os nossos pensamentos e a nossa obediência cativa ao Senhor. Venha, Senhor, com o teu Espírito, com a tua presença, com a tua glória, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha inundar esta igreja do teu poder, inundar a tua igreja, Senhor, da tua presença gloriosa, porque é o teu Espírito que quebra todo o jugo. Que assim seja, Senhor, eu te peço. Quero chamar aqui a Irene para orar comigo, conosco. E Deus, venha, Senhor, se manifestar. Você pode invocar o nome de Deus, meu querido. Fique de pé, por favor, igreja. Erga o seu coração, Senhor. Erga o seu coração diante daquele que é majestoso. Invoque a presença de Deus. A palavra do Senhor diz assim: me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, porque eu, o Senhor, me deixarei ser encontrado. O Senhor vai se deixar ser encontrado, Ele tem prazer nisso. Invoque o nome de Deus, meu querido. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Deus, por tudo de bom que o Senhor tem nos oferecido. Eu quero te agradecer, Deus, por o teu amor tão grande para conosco. Sabemos, Deus, que não somos merecedores, Senhor. Mesmo assim, o Senhor nos ama. Mesmo assim, o Senhor nos dá livramento. O Senhor nos capacita, Deus, a ser pessoas melhores. Eu quero te agradecer, Deus, te louvar, engrandecer o teu nome nesta noite. Ah, Jesus, que todas as pessoas, Deus, que estão aqui na tua casa, Deus, venha sentir a tua presença, venha sentir, Deus, o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, que ele seja, Deus, nesta noite inundada, Deus, com o teu amor, em nome de Jesus. Deus, toca em cada coração, Deus, que está na tua casa, toca nas famílias, Deus, aonde tiver algo de errado, que o Senhor faça com que venha se consertar, em nome de Jesus. Age na vida do teu povo, papai. Teu povo está, papai, precisando de ti, precisando, Deus, do teu auxílio, do teu socorro, Senhor. Nesta noite, Deus, eu clamo, Deus, pelo teu povo, em nome de Jesus, papai, se faz presente. Derrama, Deus, o teu óleo fresco sobre cada família, cada pessoa, Deus, cada pessoa que ainda vai chegar aqui, Deus. Ah, Jesus, que as pessoas, Deus, que vier aqui na tua casa não volte do mesmo jeito que chegou, e que a tua presença, Deus, a tua doce presença seja derramada sobre a vida de cada um. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente, que o Senhor abençoe, Deus, a vida do pastor Helden, Deus, que as pessoas venham ouvir e entender o que o Senhor quer falar com cada um, em nome de Jesus, papai. Abre os ouvidos do teu povo, abre a visão do teu povo, Deus, em nome de Jesus, que eles venham ver só o Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite eles venham ver só o Senhor, em nome de Jesus. Eu entrego, Deus, cada vida aqui em tuas mãos, Deus, que o Senhor, papai, a partir de hoje, Deus, o Senhor comece, Deus, a incomodar as pessoas a agir diferente, Senhor. Aleluia. A agir conforme o teu querer, Deus, em nome de Jesus. Capacita cada um, papai, capacita cada um em nome de Jesus. Abençoa, Deus, esse culto, Deus, que seja um culto abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu chamar o pessoal do louvor. Você pode imaginar, meu querido, que o Senhor habita no meio dos louvores? Você pode imaginar o privilégio em que Jesus diz, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei convosco. O Senhor está conosco aqui, igreja. Então, meu amado, não fique desapercebido. Erga o seu coração, eleve a sua esperança naquele que tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. O Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor está conosco quando dois ou mais estiverem reunidos em seu nome. Então que você possa celebrar aquele que te chamou do império das trevas e nos transportou, nos transladou para o império do reino do seu amor. Engrandecido seja o nome de Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem pode dizer: vem, Jesus Cristo, eu quero te adorar, te servir em espírito e em verdade. Aleluia. Fala pro seu irmão assim, ó. Dá um abraço nele. Hoje é domingo, tem alguns aí que não se viram hoje de manhã. Fala para ele assim: celebra o Senhor com alegria, celebra o Senhor com palmas, celebra o Senhor com todo o seu coração. Hoje é uma noite de festa, de alegria aqui na Manancial. Glorificado seja o santo nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Vem estar aqui, Senhor, presente neste lugar. Aleluia. Queria chamar o Emerson Thomas aqui para ele ler a palavra de Deus para nós. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Quero compartilhar um versículo com vocês que Esse versículo toca muito meu coração. Ele tá lá em Primeira Crônicas 12, do 8 em diante. Diz assim: da tribo de Gad, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinha a bravura de um leão. Eram ágeis como uma gazela nos montes. Ezer era o primeiro, Obadia o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Ataí o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzadab o nono, Jeremias o décimo, Macabanai o décimo primeiro. Todos esses de Gad eram chefe do exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Até aqui, querido, eu quero te dizer que esse versículo fala sobre guerra, mas também fala sobre adoração. Tem duas armas que nós devemos ter todo dia da nossas vidas: uma lança e um escudo. A lança é a sua oração que você tem, a devocional com Deus. E o escudo é a sua adoração que você tem com Deus. Quando na hora da sua tristeza, você está ali chorando, você está ali angustiado, mas Deus é contigo. Nas orações, Jesus sempre está do seu lado. Quando Jesus estava no barco com os seus discípulos acordaram ele e falaram: Senhor, mestre, importa que morramos? Eles não sabiam o valor de estar do lado de Jesus. Querido, eu quero te dizer que você é vitorioso. Só de chegar aqui, a palavra de Deus diz que o menor valia por 100 e o maior valia por 1000. Então o menor de nós vale por 100, ele enfrenta 100, e o mais forte enfrenta 1000. Então eu quero que você feche seus olhos. Agora vamos exercitar as nossas duas armas, que é a oração. Eu quero orar com você. Eu quero que você se prostre diante do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Você está no lugar certo. Nós temos muitas lutas, travamos muitas lutas, e chegamos ao colo de Deus e falar: Deus, me socorre. Precisamos de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Feche teus olhos, querido. Leva teu pensamento a Deus. Deus, nós queremos te louvar porque tu és santo. Deus, gera no nosso coração, Deus, Deus, arrependimento. Que Deus, que nós possamos, Deus, se entregar de corpo e alma e espírito diante da tua presença. Espírito Santo de Deus, venha fluir com o teu rio de água viva sobre nossos corações, Deus. Nós precisamos de ti, Pai. Sem ti nada somos, sem ti, Deus, não nada vale. Espírito Santo de Deus, venha colocar tuas verdades, Deus, que não confunde. Espírito Santo de Deus, venha semear no nosso coração, Deus, nos nossos corações, Deus, a verdade profunda do teu evangelho, Deus. Espírito Santo de Deus, que nós possamos ter uma vida devocional contigo, Deus, de manhã, de tarde, de noite, nas madrugadas. Espírito Santo de Deus, derrama do teu bálsamo, Deus. Deus, Davi fala, Deus, que quando ele calou a boca dele diante, Deus, do pecado, Deus, a tua mão pesava sobre ele, Deus, de dia e de noite. Espírito Santo de Deus, nós queremos ter uma vida de oração. Nós queremos ter uma vida, Deus, nós queremos ser gaditas. Nós queremos, Deus, usar nossas lanças, nossos escudos. Espírito Santo de Deus, venha colocar escudos, Deus, porque tu és poderoso. Aleluia, rei, canai. Tu és poderoso, Espírito Santo de Deus. Venha liberar, Deus, venha colocar no nosso coração mais fé, mais prudência, mais ousadia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, agora vamos exercitar, irmãos, a adoração é o nosso escudo. Vamos adorar o Todo-Poderoso, vamos se levantar, vamos entoar o Deus Todo-Poderoso com alegria, com júbilo. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade, amém? Queria que vocês se colocassem de pé. E essa música que nós vamos entoar, cante com seu coração. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou um adorador por excelência. Me tornar, eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu só quero me falar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Você pode cantar. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou um adorador por excelência. Me tornar, eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Você pode repetir isso aí. Um adorador por excelência. Quero ser. Uma salva de palmas para ele. Aleluia. Sigamos para o alvo que é ele. Amém? Amém? Glorificado seja o nome de Deus. Mais forte. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez. tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Só a igreja comigo. Vou avançar, eu vou crescer. Pode ser melhor. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Um coro bonito. Aleluia! Uma salva de palmas para ele. Amém, irmãos. Vamos continuar nesse clima de adoração. Aleluia! Glória a Deus. Oh, Jesus, nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos nos entregar, nos derramar, Senhor, na tua presença, Senhor. Amém, Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmada em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, te adorarei. A ti eu canto glória, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do meu coração, se esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos eu cantarei. Tu és santo, exaltado, só a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Jesus. Amém. Cantar uma música a pedido do nosso pastor, né? Vamos. Aleluia. Tendo palma. Quando a noite fria cair sobre mim, nananã, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, oh, sendo impedido de prosseguir, eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e cantando em tua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, pulo, pulo, pulo, pulo na presença do rei. Eu danço, por isso eu danço, danço, danço, danço, danço na presença do rei. Um brado de júbilo. Por isso eu grito, grito, grito, grito, grito na presença do rei. Eu corro, por isso eu corro, corro, corro, corro, corro na presença do rei. Então eu direi, então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando. pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, pulo, pulo, pulo, pulo na presença do rei. Por isso eu danço, danço, danço, danço, danço na presença do rei. Um brado de júbilo. Por isso eu grito, grito, grito, grito, grito na presença do rei. Eu corro. Por isso eu corro, corro, corro, corro, corro na presença do rei. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Estamos apresentando Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Elder Rodrigues. Vamos orar com as crianças agora. Senhor Jesus, abençoa a nossa aulinha, abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe a pregação do pastor. Amém, em nome de Jesus, amém. Amém, muito bem, muito bem, desse jeito. Você que nos ouve pela rádio, nós queremos te saudar na paz de Cristo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, verso 7, me perdoe meus queridos. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, sei quando eles estão sofrendo, juntos, por isso, e se... para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Hebreus capítulo 4, verso 21. Êxodo capítulo 4, verso 21. Me perdoe, meus queridos. Disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Meu Deus. Deus, aqui está a tua palavra santa, maravilhosa e bendita. E é por meio dela que vivemos e cremos, papai. Pedimos então, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que a tua presença e a tua glória, Senhor, se manifeste a cada coração. Nós amarramos toda ingerência maligna. Nós destronamos tudo aquilo que não vem do Senhor. E pedimos que cada mente e cada coração agora sejam totalmente guiados na tua presença, para que possamos ouvir a tua palavra e discernir a tua voz e andar segundo os teus preceitos e os teus estatutos e juízos. Derrama, Senhor, da tua graça e da tua paz em Cristo Jesus, e a igreja diz, glória a Deus. Meus amados, qual é a importância de um culto ao Senhor? Qual é o valor que nós damos a estarmos num culto como hoje, por exemplo, ou um culto doméstico? Se fossem, por exemplo, feitos diariamente numa igreja, 7, 8, 9 cultos por dia, os cultos nesta igreja se tornariam ordinários, ou seja, se tornariam comuns. O fato de nós participarmos com liberdade, ou seja, de nós podermos ir e vir e participar de um culto, ele se torna um culto ordinário, ou seja, um culto comum. Qual é verdadeiramente o valor de um culto? Na realidade, meus amados, todo e qualquer culto que é estabelecido, seja em duas pessoas ou com 2 milhões de pessoas, não importa, todo culto onde Cristo é o Senhor e Cristo é cultuado como o Senhor, todo culto é extraordinário, todo culto é sobrenatural, todo culto é maravilhoso, porque invocamos a presença de Deus sobre as nossas vidas, e quando nós estamos cultuando, nós estamos adorando, nós estamos bendizendo, nós estamos reverenciando aquele que é digno de todo louvor e de toda glória. E não apenas estamos bendizendo, adorando, exaltando aquele que é digno de todo louvor e de toda glória, mas nós também estamos aprendendo com ele e sendo ministrado e recebendo a porção bendita e maravilhosa de Deus. Eu fico a pensar de quantos que nós damos, meus queridos, desculpas e justificativas para não sermos assíduos num culto. Pastor, quando eu vi o tempo, já tinha passado o horário e eu não pude ir no culto. Eu estava de saída e chegou alguém e eu não tive como ir no culto. Na realidade, pastor, choveu bastante, o meu cabelo chapinha, não ia ficar um negócio esquisito, é melhor não ir no culto. As pessoas não falam, mas muitos deixam de ir no culto porque são preguiçosos. Eu fiquei com preguiça, eu fiquei assistindo lá o Faustão, fiquei assistindo lá Ana Hickman, não sei se ela passa lá esse horário televisão, eu não sei, meu querido. Existem tantos motivos pelos quais as pessoas não vão no culto, mas se você entender a importância que Deus dá a um culto e o que o Senhor move céus e terras para que o povo de Deus preste um culto em adoração a Ele, então, meu amado, minha amada, nós vamos ter uma postura e uma visão totalmente diferente, uma postura de alegria. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa de Deus, uma postura de júbilo, eu vou me encontrar com o meu rei, uma postura de temor e reverência ao Senhor, prepara-te, Israel, porque você vai se encontrar com o rei de toda a glória. Meu querido, um culto não é uma peça de teatro, não é um momento, meu querido, de confraternização do ponto de vista humano. O culto é um lugar de adoração e de comunhão dos santos para bendizer e exaltar o nome daquele que é o Senhor, o Rei de toda a glória. O Senhor diz nesse texto que ele viu a aflição do povo e o clamor do povo, a oração do povo de Deus chegou aos ouvidos de Deus e Deus decidiu libertar o povo. E Deus então chama com poder e glória, Senhor, o Moisés, e ele traz uma incumbência a Moisés, e essencialmente o que Deus vai falar para Moisés inicialmente foi: você vai dizer a Faraó para que o meu povo saia ao deserto para cultuar ao Senhor. Mas como Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, o texto que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte: tendo em vista que Israel é o meu primogênito, tendo em vista que Israel é o meu filho, tendo em vista que eu elegi Israel antes da fundação do mundo, ele é propriedade, povo de propriedade exclusiva meu, o Senhor tem zelo por este povo e tem um amor por este povo. Então diga a Faraó que eu sei que Faraó não vai permitir que meu povo adore e cultue o meu nome no deserto. Por isso eu vou matar o primogênito de Faraó, porque ele está me impedindo e ele está sendo um pseudo obstáculo para que o meu povo adore o nome de Deus. Você pode entender o juízo e a seriedade que Deus dá a um culto? A presença de Deus está conosco. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, o Senhor está aqui. Então esse é um momento de, ao mesmo tempo, de reverência e de liberdade no amor de Cristo. É um momento de júbilo no Senhor, mas é um momento de contrição. É um momento, meu querido, entre nós exaltarmos aquele que é digno de todo o louvor, mas de nós olharmos o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau. Aí eu fico a pensar de quantos que nós, meus queridos, ficamos do lado de fora da igreja, ficamos no YouTube, mandando WhatsApp na hora do culto. Meu querido, nós estamos diante do Rei de toda a glória. E a Bíblia diz: cale-se toda a terra diante do Senhor, do Rei de toda a glória. E a visão e a postura que Deus dá a Moisés é... Veja no versículo, deixa sua Bíblia aberta em Êxodo, no capítulo 5, no verso 1, ele diz assim: deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Eu gosto dos paradoxos do cristianismo, eu gosto dos paradoxos do reino de Deus. Como que eu celebro uma festa, pastor, no deserto? Na sequidão, no cascalho. Isso é loucura para o mundo. O mundo celebra a festa, sabe aonde? Na beira da praia. O mundo celebra a festa, meus queridos, é com orgias, é com bebida, é com mentiras, é com piadas de mau gosto. O mundo celebra a festa dessa forma, com festas de fantasia e assim sucessivamente. Mas o povo de Deus celebra o Senhor em qualquer lugar, desde que a presença de Deus esteja lá. E a presença de Deus está em todo e qualquer lugar aonde Ele é invocado, com amor e reverência. Engrandecido seja aquele que reina por toda a eternidade. É no deserto. É por isso que Jesus Cristo muitas vezes se retirava aos montes, no monte. E o monte é um lugar mais aprazível, porque você tem uma visão ampla da realidade. E você então pode bendizer, adorar, exaltar o nome do Senhor. Meu Senhor, Deus chama você e eu para celebrarmos, cultuarmos, adorarmos o nome de Deus. O meu objetivo aqui, abrindo meu coração a você, meu querido, é que nós saiamos daqui com uma postura diferente da seriedade do que Deus dá, da importância de nós prestarmos um culto a Ele mesmo. Então, quando você e eu viermos para cá, venha com o espírito preparado, venha, meu querido, conversando coisas benditas e graciosas na presença do Senhor. Mas tem casal que vem brigando, degladiando, e chega: não estou te entendendo nada. Não, prepara-te, porque nós estamos para servir e bendizer o nosso Deus. Mas para que o Senhor estabeleça sobre o povo de Deus esta oportunidade, este privilégio de adorá-lo, Ele vai ter que mover literalmente céus e terras para que isso aconteça. Eu fico a pensar, meu querido, que o primeiro culto que nós temos na história da Bíblia, que é o culto celebrado por Caim e Abel, um foi o aceito e o outro não. A oferta de Abel chegou às narinas de Deus como aroma suave, mas Deus se aborreceu da oferta de Caim. Então, meus amados, quantos de nós estamos na presença de Deus e oferecendo um culto que não agrada ao Senhor, que desonra o nome de Deus, que não exalta o ser de Deus, a sua santidade, a sua justiça e o seu amor? Mas, meus amados, veja, e eu queria que você entendesse que nós vamos passar pela Bíblia aqui, nesse texto em Êxodo, nas 10 pragas, e eu queria que você fizesse o seguinte link. Quando você estiver ouvindo acerca do poder de Deus em relação a Faraó, os seus cavaleiros, entenda, meu querido, que Deus estava com mão forte, com um braço poderoso, tirando o povo do Egito da escravidão e colocando e levando eles a uma terra que mana leite e mel, e essa terra prefigura a nova Jerusalém para a vida do crente. E eu vejo aqui 4 grandes lições e verdades que eu queria dizer a você, antes de continuar discorrendo, porque elas vão ser a estrutura deste sermão. A primeira questão, meu querido, para que este povo adore ao Senhor, para que este povo então possa bendizer o Senhor, Deus tem que agir com uma ação poderosa para libertar o povo da escravidão e ao mesmo tempo quebrar e subjugar as trevas que estava sobre Faraó. Na realidade, meu querido, Faraó representava naquele contexto literalmente uma entidade, uma potestade. O Faraó nada mais é do que um Deus encarnado, e isso sobre a visão egípcia. Então, meus queridos, para que isso aconteça, Deus tem que destruir falsos deuses para construir a crença e o temor no Senhor. Para que nós possamos prestar um culto com reverência a Deus, Deus tem que ir destruindo falsos deuses na nossa vida e na nossa existência, no povo dele, para construir e reconstruir a crença e o temor daquele que é o Todo-Poderoso. Deus tem que ir destronando as mentiras das trevas para edificar as verdades celestiais. Isso não é, meu querido, uma coisa simples. Isso só é possível pelo poder de Deus. Ninguém quebra os sofismas das trevas com argumentos humanos. Por isso a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo declara que a minha palavra e o meu evangelho é pregado não com palavras de persuasão humana, mas pelo poder de Deus, porque é o poder de Deus que quebra os sofismas e as mentiras do diabo. Nós vamos ver uma terceira verdade nesse texto, meu querido, que Deus está ensinando a você e a mim, aquele povo, a confiar de uma maneira absoluta nele e não negociar em espécie alguma com as trevas. O diabo é um grande negociador, e à medida que ele vai perdendo, à medida que ele vai recuando, ele vai lançando suas setas de mentira, e você vai ver isso nesse texto. E por fim, Deus precisa, meu querido, destronar a idolatria do coração do povo para gerar um coração de adorador. A verdade, meus amados, que agora então Deus, usando Moisés, vai na presença de Faraó, e na presença de Faraó ele pega o seu cajado e joga esse cajado, e esse cajado se transforma numa serpente. Mas diz a Bíblia que os magos de Faraó pegam um bordão, jogam e viram uma serpente. O que Moisés estava mostrando a Faraó é que ele tinha autoridade para falar que aquele povo deveria sair ao deserto 3 dias e adorar ao Senhor. Então a primeira coisa que nós vemos é que o diabo imita parcialmente o poder de Deus para enganar os eleitos do Senhor. Sabe o que acontece nesse contexto? Faraó manda chamar os seus gerentes, os seus capitães, ele manda chamar lá a sua alta cúpula e fala assim: este povo de Israel, eles estão muito preguiçosos, é a palavra que diz, eles estão preguiçosos demais. Sabe o que eles vão fazer agora? Em vez de eles, vocês, separarem a palha, para eles fazerem com a palha a matéria-prima que nós queremos, eles vão juntar a palha, e no mesmo dia, diz o texto, em que Moisés se apresenta a Faraó, no mesmo dia, o Faraó agora levanta um encargo, um fardo muito maior sobre o povo de Deus. Você pode imaginar a pressão que Moisés sofreu agora? E Arão? O povo se reúne e fala: quem te deixou? Olha aqui, Moisés, você está doido, homem. Agora você viu, nós somos escravos, nós apanhamos, nós não temos dignidade, e agora nós temos que trabalhar mais porque você quer fazer um culto para o Senhor. Meu amado, ninguém se achega na presença de Deus sem que o diabo se levante. Existe uma guerra posta, e esta guerra é pela eternidade, entre a vida e a morte, entre o príncipe deste mundo que jaz das trevas, o diabo, mentira, e o príncipe, o rei de toda a glória, o Senhor Jesus, e que luta pelas nossas vidas. Mas aí, meu querido, diz o texto que Moisés então vai no dia seguinte, e Deus fala: pega o seu bordão, pega o seu cajado, bata lá na água, e quando o rio Nilo se transforma em sangue, você pode imaginar um rio se transformar em sangue? Faraó manda chamar os seus mensageiros, os seus magos, os seus bruxos, os seus encapetados. Sabe o que os encapetados fazem? Transformam água em vinho, água em sangue. E Faraó agora fala: ah, quem que é esse Deus? Aí Faraó, Deus chama novamente Moisés, e Moisés agora vai manifestar a segunda praga, e nessa segunda praga ele vira e manda chamar rãs por toda parte da terra, e diz que as rãs vão, meu querido, adentrando nos palácios, nas casas, dentro da onde eles faziam comida, nos fornos deles, e tinha rã por todo lado. Sabe o que os magos fazem? Vão lá e conseguem chamar rãs também. A Bíblia diz, meu querido, 2 Coríntios capítulo 11, no verso 14, que se fosse possível, o diabo se transformaria num anjo de luz para enganar os eleitos de Deus. Não é brincadeira o mundo que nós vivemos. Você pode não concordar comigo e eu não vou me ofender com isso, mas você está indo contrário à palavra de Deus. Existe uma guerra real e posta. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para destronar as armas do diabo. Ele veio destronar o diabo, que veio para enganar as nações, mas Cristo veio para curar as nações. Três ações sobrenaturais o diabo faz: transformar serpentes, várias em serpentes, água em sangue e trazer muitas rãs. Só que nós temos que entender que a serpente do Senhor, ela engoliu todas as serpentes de Faraó. Engrandecido seja o nosso Deus, que tem todo o poder e toda a autoridade, tem no Senhor Jesus, e importa que todo joelho se dobre diante do nosso Rei. Ele é o Senhor do universo. O diabo não é nada diante do Senhor. Existe uma guerra posta. Faraó manda chamar Moisés. Moisés, eu não estou com rã até a cabeça. Manda o Senhor mandar fora essas rãs. E Moisés fala: para que você saiba que não existe nenhum outro Senhor igual ao Senhor, o nosso Deus. Êxodo capítulo 8, no verso 10. Eu vou orar. E Deus manda as rãs embora. Você tem medo de rã? Mas Faraó continua com o coração endurecido. Então Deus vira e fala: venha com uma terceira praga, e essa terceira praga são piolhos. Os magos são chamados novamente, porque nas outras manifestações os magos conseguiram imitar parcialmente aquilo que o Senhor estava fazendo. Mas sabe o que os magos viraram agora? Os bruxos falaram agora: isso é dedo de Deus, nós não temos capacidade de fazer o mesmo. Deus está destronando um principado, Deus está destronando as trevas, Deus está dissipando toda mentira de Faraó, Deus está quebrando todo o espírito de idolatria daquele povo, para mostrar a ele, a você e a mim, que nós podemos cultuar um Deus que está acima de todas as coisas. E aí vem a quarta praga, que é a praga das moscas. Eu quero que você abra esse texto para você entender quem é o nosso Deus. Êxodo capítulo 8, verso 21. Abram lá, por favor, meus amados. Você está me acompanhando? Vem comigo, meu querido. Êxodo capítulo 8, verso 21. A quarta praga, qual que é mesmo, gente? Moscas. Versículo 21. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo, as suas casas, as casas dos egípcios, e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo, nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. E Deus bom, eu farei esta distinção entre luz e trevas, os que servem e os que não servem, os que me buscam e os que não me buscam, o que é meu povo e o que não é meu povo. Engrandecido seja o nome de Deus, meu querido. Faraó, diante disso, cada vez mais ele vai recuando. Ele vai quebrando pontes, mas ao mesmo tempo ele não se enferga, porque é um homem de dura serviço. E agora ele traz, meu querido, Êxodo capítulo 8, verso 25, você precisa entender isso, se você está no começo da sua fé principalmente. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios. Vão oferecer sacrifícios ao seu Deus. Diga comigo: mas não saiam do país. Elma, sabe o que Faraó estava dizendo a Moisés? Você vai cultuar a esse Deus debaixo da minha autoridade. Você vai adorar este Senhor debaixo da minha jurisdição, sobre o meu comando, debaixo do meu reino, sobre a minha tutela. É impossível seguir e servir dois senhores, porque um há de se aborrecer do outro. Ninguém pode cultuar em espírito e verdade ao Senhor e permanecer debaixo da jurisdição das trevas. Ninguém pode amar o mundo e amar ao Senhor ao mesmo tempo. Porque se nós amarmos o mundo, diz Tiago e João, nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque neste mundo não existem três caminhos, só existem dois caminhos: o da vida e o da morte, o da salvação e o da perdição, o caminho estreito, que é o caminho do Senhor que nos leva à salvação, ou um caminho largo que te leva à perdição. Ou nós estamos debaixo da jurisdição da luz, do poder de Deus, ou nós estamos debaixo da jurisdição das trevas. A gente demora para entender isso. E isso é radical, sim. E Jesus declara: aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que não ajunta, espalha. Não existe um meio termo. Pastor, eu estou na igreja, mas ao mesmo tempo, pezinho no mundo. Não tem como. Você quer que eu faça abertura total aqui? Ei, Deus! A cada praga o Senhor ia manifestando a sua glória, quebrando a soberba de Faraó, destronando os falsos deuses, ensinando que ele é o único e verdadeiro Deus. Entenda isso agora, a tônica de todas as 10 pragas. Se você entender isso, você vai entender o contexto todo. Deus, por meio de Moisés e Arão, alertava Moisés, alertava Faraó e exortava Faraó, dizendo: deixe o povo adorar no deserto. Faraó, com o coração endurecido, não aceitava. Então vinha uma ação divina, sobrenatural, o juízo de Deus sobre Faraó e sobre todo o Egito. E essas pragas que eram manifestadas, como o piolho, o rã, eram entidades que eles adoravam. que não ficava aprazível, obviamente, num contexto desse. Então o faraó mandava chamar Moisés, e ele estava pseudomente, ou seja, falsamente arrependido, e dizia: fale com o Senhor teu Deus para tirar essa praga daqui que eu não estou aguentando. Aí sabe o que Deus fazia? Tirava a praga. Agora presta atenção nesse texto, que é difícil de você entendê-lo. E Deus endurecia o coração de Faraó. Fala: mas pastor, eu não estou compreendendo, mas Deus endurecia o coração de Faraó? O primeiro versículo, os primeiros versículos que nós lemos foi exatamente sobre isso que nós falamos. Diga para o povo para ir para o deserto, mas eu sei que eles não vão deixar, eu vou endurecer o coração deles, por isso matarei o primogênito de Faraó. Mas como, pastor, Deus endurece o coração de Faraó? E aqui é uma discussão profunda teológica, querido, e eu não quero entrar tanto assim nesse mérito, mas o fato foi, é que como se Deus estivesse deixando o Faraó ser o que o Faraó é. Imagina que você tem dois cachorros. Ilma, me ajuda aí, faz dois cachorros e um manso, me ajuda aqui. Um poodle, e um bravo, um pitbull. Sim, você tem dois cachorros, um pitbull e você tem um poodle. Aqui o pitbull. E o poodle. Se você soltar esses dois cachorros famintos, a reação desses cachorros possivelmente não, a reação desses cachorros será diferente. O pitbull possivelmente vai atacar alguém. E o chihuahua da vida vai ficar latindo muito e querendo comida. Aí você fala: bom, o dono soltou o cachorro, então ele é responsável nesse sentido, sim. E aqui é apenas um exemplo, e guardando as devidas proporções. Mas o fato é que a índole do pitbull faz com que o pitbull avance nas pessoas. Deus deixava Faraó ser Faraó. Deus deixava Faraó ser o que ele diz que ele é, um Deus, que é governada por uma entidade, que veio para matar, roubar e destruir. Você está ouvindo Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. Voltamos a apresentar Culto Brasil, com o pastor Helder Rodrigues. A graça de Deus é tão maravilhosa, só estou abrindo aqui um parênteses do ponto de vista teológico, que o Senhor não permite que nós muitas vezes nos afastemos muito dEle, a despeito de você ter as suas decisões, as nossas liberdades de escolha, porque Deus te ama tanto que Ele fala: eu não vou deixar que Ele vá tão longe para poupá-lo. Mas Deus deixou o Faraó ser Faraó. Então em cada manifestação de pragas era isso: o Faraó se arrependendo, em tese não era um arrependimento, Deus tirava a praga, o coração dele endurecia, e Deus agora manifestava mais uma vez o seu poder e a sua glória. E aí continua o texto: Deus agora vem com a morte dos rebanhos. E no versículo 9, capítulo 9, verso 4 diz que nenhum gado, essa é boa, Léo, nenhum gado do povo de Deus morreu, nenhum gado. Nenhum! O rebanho dos israelitas, nenhum morreu! E a baixa foi geral, 100% dos animais. Aí, como se fosse pouco, aí vem a toda tônica, se arrepende, tira a praga e aquela coisa toda. E aí vem, meu querido, o Senhor vem agora ferindo os homens na sexta praga, depois na sétima praga vem o granito. Diz assim, que o granito destrói todas as plantações de Faraó e dos egípcios, mas não cai uma pedra em Gósen, ou seja, na terra aonde os judeus viviam. E você verá a diferença entre o justo e o não justo. Você verá a diferença daqueles que servem e dos que não servem ao Senhor. Meu Deus. Meu amado, nós estamos falando, isso é história da nação mais pulsante da época. Ela era sobremodo rica. E você pode imaginar que cada uma dessas pragas vão destruindo a economia de uma nação inteira. Aliás, eu quero abrir aqui, querido. Aonde existe idolatria, existe miséria. Aonde existe idolatria, existe miséria. Escreva isso e faça análise da nossa terra. Faça análise de países aonde são idólatras. Aonde existe a invocação de demônios, existe miséria. E agora, meus queridos, vem a oitava praga dos gafanhotos. Faraó manda chamar Moisés. Moisés, eu tenho uma proposta. Eu quero que você leia comigo a proposta, para que isso fique inculcado no nosso coração. Êxodo capítulo 10, verso 11. Disse-lhe o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. O diabo é o maior patrocinador do divórcio. Olha a proposta que ele faz. Moisés, Arão, vocês são homens, né? Podem ir. Está aqui o meu aval, entretanto as mulheres ficam. Isso é culto alegre, gente? Hein, Fabinho? Ah, quanto gostoso é com a costelinha. Pastor, eu já pensei tantas vezes em divórcio. Não como essa mentira de Satanás, não. Porque a Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, um homem não separe. A verdade, meus queridos, é que o diabo sempre vai tentar dividir o povo de Deus, porque um povo dividido não estabelece. Vem a nona praga, trevas. Eu queria que você lesse também novamente comigo, Êxodo capítulo 10, verso 23. Versículo 21, só para você entender a intensidade da nona praga. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Você já entrou num lugar onde você sente opressão? Aqui está falando que é mais do que isso, é palpar, é físico. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Leia comigo juntos. Ninguém pode ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Ei, Deus bem bom! Quem pode aplaudir o Senhor aí, meus queridos? Esse é o Deus que nós servimos. Havia densas trevas sobre o faraó e sobre os seus egípcios, mas havia luz no povo de Deus. Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca mais andará em trevas, porque eu sou a luz da vida. Pastor, eu estou sendo atormentado. Você precisa da luz de Deus. Sexta-feira nós fomos no Atacadão fazer compras, a Lara e eu. Nós temos costume de a cada 2 meses ir lá comprar. Eu estou com meu carrinho e me veio uma angústia, uma opressão no coração. Eu falei: ei, diabo, eu te conheço. Ei, diabo. E aí eu orei lá. Como assim, pastor? Eu sim, orei. Eu chorei manaca, chorei que eu orei lá, filho. É desse jeito. Baixo, claro. Num corredor amplo, sem ninguém, entendeu? Eu falei para o Leonardo, eu senti opressão. E aí, pastor, passou. Orou, a dor sumiu. Ah, Deus. Ah, meu querido. O diabo é negociador. O diabo quer sempre prender o homem e a mulher. Escute isso. Veja comigo. Versículo 24. Capítulo 10. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: olha a proposta. Você negocia com as trevas, meu querido? Pastor, o cara é do mundo, mas ele é tão bonitinho. Ele é o pão que desceu do céu, será? Vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Primeiro ele diz: olha, só vai os homens, só vão os homens, as mulheres ficam. E agora, pode todo mundo, mas os animais ficam. Meu querido, nós estamos falando de um povo que para cultuar a Deus tinha que sacrificar. Não existe negociação com as trevas. Não existe negociação com este mundo. Por isso a palavra do Senhor diz: não vos conformeis com o presente século, mas renovai a vossa mente. Renovai a vossa mente. De que forma? Apresentando um sacrifício vivo, agradável e santo ao Senhor, para que podeis experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, Deus me entende, e por isso eu estou nesse pecadinho aqui. Ah, aquela maledicência. É tão gostoso fofocar, pastor. É gostoso falar mal das meninas. Eu não sei se isso é verdade, eu vou falar aqui, você depois me fala, meninas, mulheres. Dizem que as mulheres se vestem por conta das outras mulheres. As mulheres do mundo, né, pastor? Ah, entendi. Na mão do céu, não. Ótimo. Porque se você se veste para outras mulheres, você está num espírito de competição, que isso é vaidade. Isso não faz parte do reino de Deus. Você quer ver a resposta de Moisés? Talvez... Aí Moisés talvez assim: tudo bem, faraó, então vamos negociar, me deixa levar dois cabritinhos, coitadinho de mim. Não, olha a resposta de Moisés. Não se negocia com as trevas. Não se faz acordo com o diabo. Mas Moisés, versículo 25, contestou: tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios. Ê, cabra macho! E holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. Enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Moisés fala: não tem negociação nenhuma. Todos os animais vão, as mulheres vão, as crianças vão, o papagaio vai, e mais, você vai me dar animais para eu levar também. Décima praga. Diz que nunca houve, nem antes, nem depois deste dia, tanto choro no Egito. Porque Faraó não permitiu que o povo fosse cultuar a Deus, o seu primogênito morreu. Qual é a importância que você dá a um culto, meu querido? Qual é a postura que você tem diante de um culto? Não existe culto ordinário, todo culto é sobrenatural. E você conhece a história da Páscoa, e nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo domingo que vem. O sangue é aspergido nos umbrais. E aonde havia o sangue aspergido que remete a Cristo, o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e todos que são lavados pelo sangue do Cordeiro são justificados, e todos que são justificados por Cristo, não existe nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. O anjo do Senhor aparece, e aonde havia o sangue do Cordeiro, o anjo passava, e aonde não havia o sangue do Cordeiro, todos os primogênitos, inclusive animais, foram mortos pela mão de Deus. Ninguém mexe com Deus, ninguém zomba do Senhor. Há que se lembrar que Faraó viu que o povo de Deus, os hebreus estavam crescendo muito, e eles falaram assim: os hebreus estão crescendo muito, daqui a pouco esses escravos se tornam mais fortes do que nós, vamos matar os primogênitos do povo de Deus. Ninguém zomba do nome de Deus. Ninguém se levanta contra a noiva do Senhor, ninguém se levanta contra os eleitos de Deus, porque existe um Senhor, o Rei de toda a glória, que peleja as nossas pelejas. A Bíblia diz que o Senhor tem ciúmes e zelo por nós, e é por isso que a Bíblia diz que nós somos o povo mais temível da face da terra. Não são os talibãs, não são os terroristas que são o povo mais temível da face da terra. É o povo de Deus, que não precisa degladiar e arrancar sangue de ninguém, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Diz a palavra de Deus que agora, meu querido, o próprio Egito ordena: saiam daqui, nós não queremos mais. E eles vão dando ouro, vão dando prata em abundância para o povo de Deus, porque aqueles que são humilhados serão exaltados na poderosa mão de Deus. Engrandecido seja o nome de Deus. Mas mais uma vez Faraó se levanta, mais uma vez os comandantes de Faraó se levantam e vão ao encalço do povo de Deus. Diz o texto que eles vão pelo caminho mais difícil, sabe por quê? Porque se fosse pelo caminho mais fácil, diante das guerras, diz o texto, o povo iria voltar para o Egito. Eu preciso que você entenda isso, para você, na sua vida e na minha vida. Toda a manifestação apoteótica de Deus, destronando principados e potestades, quebrando o espírito de idolatria, amarrando as trevas e dissipando as trevas por meio do seu poder e da sua verdade, levou um processo. E quando isso fosse pouco, quando o povo sai do Egito e quando o faraó se levanta para ir atrás deles, eles ficam atemorizados e dizem: era melhor nós morrermos no Egito. Escute, povo de Deus, escute, você que é chamado pelo nosso Deus. Deixa eu fazer um salto grande para você entender. Depois Moisés morre, Josué entra, meu querido, substituindo ele. Eles vão conquistando a terra prometida, Canaã, a terra que emana leite e mel. E aonde Josué ia, e eles iam vencendo as guerras. Mas diz a palavra do Senhor, meu querido, que Josué morre e entra um período chamado período de juízes, que está na Bíblia. O período de juízes é mais ou menos 350 anos do ponto de vista histórico. É mais ou menos 350 anos é relatado, e diz assim: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era, achava certo. E você sabe que era a tônica do povo de Deus, que viu toda Deus arrancando toda a idolatria e toda a miséria das trevas do Egito, e mais do que isso, do coração do povo de Deus. Por isso eles ficaram dando volta 40 anos no deserto, porque havia um coração idólatra, um coração murmurador e não um coração adorador. Depois disso tudo, meu querido, escute, 350 anos, a tônica era: o povo se desviava e adorava falsos deuses. E o exército inimigo, os cananeus, os filisteus, os jebuseus, subjugavam Israel. Eles ficavam 30, 40 anos cativos, como na época de Faraó. Eles se humilhavam na presença de Deus. Deus levantava um juiz, Sansão e assim Baraque e assim por diante, e desbaratava aquele exército. Havia um período de paz. Passado este período de paz, sabe o que o povo fazia? Cultuava falsos deuses. Diga comigo: eu tenho este coração. Nós temos. Trezentos e cinquenta anos. Você acha pouco? Agora o povo pede um rei. Este rei chama-se Saul, o primeiro rei. Depois vem o segundo rei, Davi. Meu querido, todos os reinos do norte, porque depois de Davi vem Sansão, Salomão, vem a divisão do reino do sul, o reino do norte. E aí, meu querido, na dinastia do reino do sul, que é um servo de Salomão, um escravo de Salomão, existem 19 reis. Nenhum adorou a Deus. Quantos reis, pastor? 19. Quantos do reino do norte? Do reino do norte adoraram ao Senhor, foram reis justos? Nem um. Porque havia uma idolatria no coração daquele povo. Babilônia. Eles são invadidos pela Síria e pela Babilônia, reino do sul, reino do norte, em épocas distintas, numa diferença de 140, 150 anos de um para o outro. E Deus falou: vocês vão ficar 70 anos no cativeiro, de novo, na Babilônia. Mas a partir disso, nunca mais o povo judeu vai adorar e cultuar um falso Deus. Maranata, vem, Senhor. Coloque isso no seu coração, meu querido. Foram centenas e centenas e centenas e centenas de anos Deus trabalhando para arrancar a idolatria de um coração, de um povo. E se você não vigiar, meu querido, você vai deixar que falsos deuses te contaminem. Você vai deixar que o mundo entre no seu coração. Ninguém está cheio do Espírito e do poder de Deus e no dia seguinte cai. Não existe isso. As pessoas vão caindo paulatinamente. Elas vão se desviando dentro da igreja. Aí o culto, que é um culto de celebração, de adoração, em que você gosta, você ficou chateado com fulano de tal, e aí você fala: ih, fulano de tal é hipócrita. Aí você passa a semana falando de fulano de tal que é hipócrita. E você começa a odiar o fulano de tal, e a Bíblia diz: se você odeia o teu irmão, você não pode mais amar a Deus. E você não percebe que você se tornou agora um instrumento do diabo para falar mal do irmão, para fazer contenda entre os irmãos, para fazer leve trás, para ser mexeriqueiro, porque o seu coração está ferido. Aí quando chega na igreja, fala: caramba, você viu? O louvor alto demais, né? Mas mais uma oração. Aí você deixa de vir num culto, passa outro culto. Aí quando vem num culto, fala: caramba, até que sim, até. Não, o louvor esse dia estava bom, mas a palavra do pastor foi demorada demais. Sabe de uma coisa, gente? Esse negócio está muito radical. O pastor fala demais desse negócio de santidade. O pastor está radicalizando demais. Deixa eu ver aqui Pânico na TV. Aí o diabo. Você trabalha, aí o seu colega: cara, você é o meu brother, que faz tanto tempo que a gente não sabe, vamos tomar uma cervejinha. Aí você senta na roda dos escarnecedores e gosta. É só uma cervejinha, é só uma conversinha, é só uma bate-papo, é só uma espiadinha, é só não sei o quê. Vocês gostaram? É só... Isso é sério, meu amado. E você está dentro da igreja agora, não como um trigo, mas como um joio. Não, misericórdia. Você está como um joio, falando mal do pastor, fazendo rebeliões, e não percebe que o diabo está te usando de uma maneira poderosa. Foram centenas e centenas e centenas de anos para Deus arrancar a idolatria daquele povo. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, minha querida. Se o Filho do Homem te libertar, diga comigo. Se o poder de Deus se manifestar, verdadeiramente sereis livres. Eu não vou entrar muito nesse texto, mas só vou te dar uma pincelada para que haja um temor maior no seu coração. Hebreus, no capítulo 6, meu querido, diz que aqueles que experimentaram das riquezas do Evangelho e do poder de Deus e voltam ao seu estado antigo, como se estivesse novamente crucificando o Senhor, é impossível que eles sejam resgatados. Não brinque com as coisas de Deus. Não fale mal dos seus líderes. Não fale mal da igreja. A igreja tem um noivo e é Jesus Cristo. O povo está agora atormentado, atemorizado. Vem novamente Faraó, seus cavaleiros, e diz a palavra de Deus que há um complô e há, meu querido, uma rebelião de medo e de crise agora da fé mais uma vez, e Moisés vai orar, e diz a palavra de Deus que antes de ele orar, vem novamente a nuvem de Deus e a glória de Deus. E sabe o que diz a palavra de Deus? Que na nuvem de Deus havia trevas sobre a parte do povo de Deus, que impedia que Faraó chegasse até o povo de Deus, e havia luz, novamente, são duas vezes isso que acontece, e havia luz sobre o povo de Deus. E agora Moisés está orando: Deus, tem misericórdia, o que eu faço? Nós vamos morrer, nós não somos povo bélico, nós não somos povo de guerra, nós vamos morrer. E Deus fala: oh, Moisés, apenas marche. Oh, Moisés, somente creia na minha palavra. Oh, Moisés, eu não prometi a você que você vai entrar em Canaã? Abra-se o Mar Vermelho. Ah, Deus, o Senhor não faz nada pela metade, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até dia perfeito. Então a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais a cada dia até dia perfeito. Meu querido, esforça-te, empenhe, se esforça, meu amado, para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Oh, meu querido, o Senhor não faz nada pela metade. Eu quero concluir relembrando o que eu falei com você hoje. Qual a importância que você dá a um culto? A importância de Deus foi manifestar 10 pragas. Matar filho de Faraó para dizer: povo, me cultue. E quantos de nós vemos, querida igreja, murmurando? Quantos de nós deixamos de vir à casa de Deus por preguiça? Por assistir televisão? Quantos de nós, meu querido, damos desculpas tão esfarrapadas para estar na presença de Deus? Qual é a importância que você dá? Mas para que tudo isso acontecesse, Deus teve que destronar falsos deuses para construir a crença e o temor no Senhor. O Senhor teve que desmoronar a mentira para mostrar que Ele é o Deus de toda a verdade. O Senhor teve que ensinar o povo a confiar nele para não negociar com as trevas. E diz a Bíblia que o Mar Vermelho se abre. Meu amado, você pode entender o que é 2 milhões de pessoas passando a pés enxutos numa terra que era água a pés enxutos? São 600 mil homens, então tem as crianças, tem as mulheres. 2 milhões de pessoas. E diz a palavra de Deus que os príncipes e os generais de guerra também vão. Mas quando isso acontece, o mar vermelho se fecha. Porque o Senhor diz: nunca mais, povo de Deus, vocês verão o faraó e os seus egitos. Os egípcios, nunca mais. Deus te liberta para dizer: nunca mais volte para o Egito. E você está lá andando para Canaã, se esforçando, mas, puxa, está um pouquinho difícil. Aí você se vira e vira uma estátua de sal. Você quantas vezes, não, mas, puxa, é um caminho tortuoso, é um caminho difícil. Não é tortuoso, é um caminho santo, reto, maravilhoso. Então, meu querido, você tem que saber que você tem que se desprender do Egito e das coisas do mundo, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo. Deus precisa destronar ídolos que há no seu coração e no meu. O ídolo da reputação, o ídolo da vaidade, o ídolo da soberba, o ídolo da ganância, o ídolo da sensualidade. Tem mulher que acha que conquista o homem. Se você conquista homens assim, você vai conquistar homens, meu querido, que não vão te honrar porque são homens carnais. Uma cama não segura um homem. O que segura um homem é o temor do Senhor. O diabo é um grande negociador, e toda vez que você assina uma pequena cláusula com ele, a morte virá sobre você, porque este é o salário do pecado. O que que você aprende com isso? Eu escuto, leio um texto desse e falei a mim mesmo: eu vou fazer um culto mais fervoroso, meu Deus. E eu vou viver de uma maneira mais santa no Senhor, porque Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa glória. Feche teus olhos. A verdade de Deus posta na sua vida hoje. Eu quero te desafiar hoje a rejeitar os banquetes de Faraó. Daniel foi levado cativo, um jovem, e ele decidiu resolutamente não se contaminar com as iguarias do rei. E diz a palavra de Deus que Deus deu 10 vezes mais sabedoria a ele que todos os sábios da Babilônia. Eu quero te desafiar hoje a você queimar todos os contratos que você tem com as trevas. Mandingas que você fez com as trevas. Talvez você consulte até hoje cartomantes. Talvez você consulte hoje ainda horóscopos. Talvez você ainda ache que búzios podem te ajudar. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Deus, Senhor, nós somos um povo de dura serviço, Deus. Tardio em nos arrependermos, Deus. Arranque ídolos da nossa alma, Senhor. Quebre, Deus, todo espírito de soberba, toda a vaidade da alma. Venha para os caminhos do Senhor. Eu te chamo no nome do Senhor Jesus Cristo. Venha para Jesus. Venha para Canaã. Rejeita o Egito. Rejeita as obras de Faraó. Rejeita os manjares de Babilônia. Eu quero chamar você aqui à frente. Você vai dobrar seu joelho. Eu vou me reconsagrar ao Senhor. Venha, povo de Deus. Se Deus está falando contigo, vem aqui. Eu vou me reconciliar com o Senhor nesta noite. Eu vou voltar aos caminhos de Deus. Eu vou me arrepender no pó e na cinza. Venha, pode vir, meu querido. Se Deus está falando contigo, todo o espírito das trevas e todo o tormento das trevas e todo o espírito de vaidade e toda a insegurança e todo o medo, te repreendo, Satanás. Venha, oh Senhor, se chegue ao Senhor, Ele se chegará a ti. Oh Deus, eu quero chamar você que está frio na fé. Eu quero chamar você que tem titubeado em dois pensamentos. Venha! Seja corajoso, seja homem, seja mulher. Deixa Deus arrancar o Egito do seu coração. Oh Senhor. Você que me ouve pela rádio, eu quero te abençoar. Você que não é crente no Senhor, você vai numa igreja evangélica e você vai procurar um pastor e dizer: eu quero congregar nessa igreja. Você que está titubeando, vacilando, você hoje vai assumir um compromisso diferente com o nosso Deus. Engrandecido seja o nome de Deus. Porque eu caí como pertence a nós, mas o levantar é nosso Deus. Eu quero te abençoar, você que está aqui à frente. Eu quero pedir como sacerdote e como pastor uma unção poderosa, de poder, de glória, que dissipam trevas, que quebram carnalidades, que nos leva a destronar falsos ídolos. Eu te abençoo. Você vai sair com uma graça diferente nesta noite. Oh Senhor, venha, Senhor. Venha, Jesus, ao nosso encontro. Eu te abençoo. Receba a provisão do nosso Deus. Seja sacudido nele, por ele, para ele. Oh Deus. Obrigado pela tua palavra, que chega a nos constranger diante de tanto fulgor e de tanta glória. Ninguém se achega ao Senhor e permanece da mesma forma. Que a graça, a paz, o refrigério do nosso Deus se manifeste a você que está aqui à frente. Receba o amor e o perdão de Deus. Empenhe-se na sua fé. E que você saia cheia e cheio do Espírito. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. A igreja diz: glória a Deus. Podemos aplaudir Jesus, meu querido? Deus, muito obrigado, Jesus, por grandes e maravilhosas promessas e aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor está voltando e nós queremos nos preparar, Jesus, em santidade, em fervor, para esse grande e glorioso dia. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida e sobre todo o povo de Deus para todo sempre. Você acabou de ouvir mais um líder de audiência. Programa Culto Brasil, com pastor Helder Rodrigues, transmitido diretamente da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília.